lábios a boca adoçar. Destino meu amado, pelaço que grosso e mundo é, mastigo meu legado e cospe o bagaço e ouro. Da vida de qualquer cidadão.